uma boa, na boa, senhor. Escuta essa. Se não vai citar nomes, não fale dos homens. Não critique o gênio, não estresse o poeta. Se não tem uma rima boa, na boa, senhor. Escuta essa. Vê se interessa, passe a régua, mas não peça trégua. Mas se ajudou, você entizou, toca na festa. Daí, daí bola um fininho, pra nós ficar bem de cantinho. Só no bico delas, de todas elas, do asfalto da favela, mas não da goela. Pros outros e pras outras aquelas, que no final do baile é só sequela. Putz bar, que merda, mudando de ideia. Nossa voz é coisa séria, mas a modo que matéria. A arte do combate que ativa inteligência e faz o resgate. Eu mando uma salada, vejo no ferro velho, esquece o crack. Depois faz um descarte, compro o microfone, falo o seu nome. Se emociona com o São Paulo Alcione. É o rap, alerte, coloca esse prontidão. Meu mano base, se tô bem no faro da outra mãe. Lembrei sim, não foi em vão. Não faça mal os meus tímpanos, sangue bom. Do Partenon, adverso, adverte. Vai que Deus abençoe e observe nosso mundo. E preserve e conserve todos os vagabundos. Pois somos nós, mais de 36 homens justos. Taguetes, meus respeitos, Sabira, Mariette, Iris, Didei. E como já citei, Zezé, quem merece. E não esquece, evolução é uma coisa que a todo periférico compete. E preste atenção no que o mano velho diz. Se tá bom, pede bis, prosperidade. Final da primeira parte, só na arte. Nego X. Nego X, esse é louco. É óbvio. Só que sou com quem não dominou. Respeito quem não se sujou. Quem é quem, de que lado ficou. Já registraram quem o mostrou. Respeito a quem não se sujou. É que os loucos aqui não dominou. A quebrada se identificou. Aí virou adversos. Pode crer, nego X, é conosco. Tamo junto. Nitro D, Zona Leste, Partenon. Muito respeito. Mas a luz falsa hipnotiza o bobo. Compra sua alma com ouro de tolo. Humanos viram monstros, querem o topo. O ponto mais alto, pra ficar com os pinos que passam lá embaixo. No revés, ficam loucos. Acabam no fundo do poço, com lodo até o pescoço. Até ser puxado de novo, por um braço forte, um sorriso no rosto. O bem também vem como troco. Assim por fim vem que a vida não é um jogo. Que Deus não dorme, está de olho. Na 45 da Almira, pro lado do beco, sabemos. Onde nunca rolou medo, nem veneno. Só os bem chegados como o vento ameno. Nós mesmos, tempos inesquecíveis, emoções inimáveis. Nos livrou do mal de tempos desfavoráveis. Mas veloz e feroz vem o destino. E ele peço que traga sempre a luz divina. Fabiano, Lica, Nequinho, Marcelinho, Bibiano. Vamos que vamos, Vitor Hugo, Fafá, Paulinho do Tornelis. Os pés de pano, valeu pelo respeito. Paz no peito, meu morro, meus manos. Eu estou aqui. É, só que os loucos aqui não dominou. Respeito a quem não se sujou. Quem é quem, de que lado ficou. Já registraram quem o mostrou. Respeito a quem não se sujou. É que os loucos aqui não dominou. A quebrada se identificou. Aí virou desse jeito. Pode crer, nego X, Nitro D, Zona Leste, Partenon. Tamo junto.